madrugada. Quem acertar quem é, eu dou um prêmio. A dica é que eu terminei faz pouco tempo. Acertou quem disse eles, pela voz de embriaguez. Deve tá na balada, rodada outra vez. Tá querendo me ver e precisa conversar. Até que fim chegou minha hora de pisar. E não deu certo com ninguém, quer voltar comigo? Vou ver, te aviso, quer trocar o tuts, tuts pelo meu carinho. Vou ver, te aviso, e não deu certo com ninguém, e quer voltar comigo? Vou ver, te aviso, quer trocar o tuts, tuts pelo meu carinho. Vou ver, te aviso. Pela voz de embriaguez. Deve tá na balada, rodada outra vez. E tá querendo me ver e precisa conversar. Até que fim chegou minha hora de pisar. Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo? Vou ver, te aviso, quer trocar o tuts, tuts pelo meu carinho. Vou ver, te aviso, não deu certo com ninguém e quer voltar comigo? Vou ver, te aviso, quer trocar o tuts, tuts pelo meu carinho. Vou ver, te aviso.